continuar enchendo o saco e tentar me conquistar de novo, mas não tô nem aí, viu, seu malandro? Eu não quero mais o seu amor, vou deixar pra lá.